Na Rádio Web Manaua, um mapeamento das bandas de rock no mundo e no Brasil. Uma viagem sonora pelos quatro cantos do planeta. Seja bem-vindo ao programa Geografia do Rock. Está começando o seu documentário musical. Começou dia 14 de janeiro de 2022, são 21 horas e 16 minutos, ao vivo na Rádio Web Manaua, a voz da resistência, a número 1 em audiência na web. Alô, região metropolitana de Porto Alegre, sou Tarone, comando a nave até às 23 horas e 20 minutos, trago o subgênero do rock, a hora. Chora, se emocione, edição 142, vamos lá, aperta o cinto. Here's some new escape music for ya. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised right here. Entre os pioneiros e mais conhecidos nomes do estilo estão bandas como Journey, Kansas, Toto, Survive, Forever, Steel, Boston, Asia e Hell, Speedwagon. Canções entre Don't Stop Believe, Carry On, Waynard, Song, Dust in the Wind, Africa, Rosanna, Hold the Line, Eyes of the Changer, Burning Heart, Mortvane and Feeling, Heart of the Mormont e Only Time Will Tell estão entre os maiores clássicos do gênero AOR. Aqui no programa Geografia do Rock você vai conhecer mais sobre esse gênero e a discografia selecionada do estilo no programa. Programa Geografia do Rock, Rádio Manaua. Rádio Manaua. Rádio Manaua. There comes time when we heed a certain call, when the world must. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. But I've really missed your smile. Rádio Manaua. Manaua. Rádio Manaua. Manaua. Rádio Manaua. Manaua. Rádio Manaua. Manaua. Programa Geografia do Rock. Você sabia? Sobre o gênero AOR, você sabia? A sigla AOR significa rock direcionado para adultos. Musicalmente, se trata de uma fusão entre rock, hard e progressivo. Surgida no final dos anos 1970 e início da década de 1980, caracterizada por uma sonoridade rica e cheia de camadas, produção cristalina e uma forte presença de melodia e refrãos fortes. O uso marcante de sintetizadores é recorrente entre as bandas de AOR, assim como a presença de harmonias e vocais. Os fortes ganchos melódicos e refrãos atraentes, combinado a canções variando entre 3 a 4 minutos, tornam tudo muito agradável e de fácil assimilação auditiva. O AOR é, em sua essência, um gênero moldado para as rádios para a construção de hits marcantes e, consequentemente, a venda de milhares de discos e a lotação de arenas. Não à toa, alguns chamam o estilo de rock de arena. Entre os pioneiros e mais conhecidos nomes do estilo estão bandas como Journey, Kansas, Toto, Survive, Forever, Sting, Boston, Asia e Hell Speedbar. Canções como Don't Stop Believe, Carry On, Wainwright, Song, Dust in the Wind, Africa Rosanna, Hold the Line, Eyes of the Tiger, Bunny Hurt, More Than a Feeling, Heart of the Mormon e Only Time Will Tell estão entre os maiores clássicos do estilo. A influência do AOR foi bastante perceptível durante a década de 1980, levando ao surgimento de bandas como Magnum, FM, Red Ride, Honeymoon, Sweet e outros, além da inserção cada vez maior de características do gênero na música de grupos que originalmente não partiram do estilo, como foi o caso de Def Leppard e do Bon Jovi. Durante os anos 1990 e 2000, o AOR perdeu significativamente sua popularidade, o que não representou necessariamente a ausência de bandas e artistas de qualidade, como comprovaram Harry Skye, Tiqueto, Talismã e House of Love. Mais recentemente, nomes como Gotham, Pride of Lion, WT, Brother, Fine Tribe, Hut e Place e Vendôme têm conseguido atrair uma nova geração de admiradores para o gênero, rejuvenescendo o estilo em discos marcantes. Rádio Manaua, Manaua. Rádio Manaua, Manaua. Programa Geografia do Rock. são 21 horas e 8 minutos e 38 minutos. A Daniela de São Paulo manda uma música para o Fernando, o companheiro dela. No momento não está na programação aqui, mas logo em seguida ela vai tocar. Fica com pedis e na sequência a música que ela pediu. Tá bom, Daniela? Um abraço. Agora sim, está no ponto o pedido da Daniela de São Paulo para o companheiro dela, para o Fernando. Ahá! Manaua. Talking away, I don't know what to say or say. Ahá, pedido da Daniela pro Fernando de São Paulo. E vem mais um pedido do Ricardo Weber, sempre atento à temática do programa. Ásia, Don't Cry, clássico canção do estilo AOR. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Alô? Deu um probleminha aqui no pedido do Ricardo Weber, já vou colocar no ar. Não tá na programação. Queria puxar pro YouTube, mas não consegui. Mas logo em seguida vou tocar, tá, Ricardo Weber? Aguenta um pouquinho. Pedido do Ricardo Weber, Don't Cry, Ásia, grande clássico do estilo AOR. Rádio Manaua, Manaua. Programa Geografia do Rock. right to sail away and find serenity. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Rádio Manaua, Manaua. Yeah. 21h22min, nós estamos ouvindo um especial sobre o subgênero do rock, a OR. Você ouviu Bee Gees, Night Fever, Aha, Take It On Me, pedido da Daniela de São Paulo, Bon Jovi, Keep The Faith, Catarina Vance, Weidel, Asia, Don't Cry, pedido do Ricardo Weber, Christopher Cross, Sign, Cinderella, Don't Know What You Gold, e mais um pedido do Ricardo Weber, atendendo o pedido dele, grande clássico, White Snake. Here I Go Again. Sou ao vivo. Sonsaço, aumenta o volume. Você está na Rádio Web Manaua. I don't know where I'm going. Hanging on the promises and songs of yesterday, I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Light 'em up, Tim. Let me see you light 'em. Come on. Contos do Rock, Charles Cavin. baterista ex-Titãs. A produção do programa do Chacrinha participava de alguns eventos da periferia do Rio de Janeiro nessa época. Era uma espécie de bailes em clubes de periferia. E nesses bailes você aparecia não para tocar, mas para fazer playback. Então lá estávamos nós, os Titãs. Estavam lá Lobão, os Paralamas, todos os artistas que participavam do programa dele. O DJ colocava um vinil, a gente ia para um palco, normalmente pequeno, e fazia uma apresentação bem parecida com o que era a do Chacrinha mesmo, um playback, uma performance. Então, num desses roteiros de determinado fim de semana, era um sábado, nós viajávamos quatro Titãs num táxi, quatro no outro e mais um carro com o nosso empresário, que na época se chamava Billy Bom. Três carros, se não me engano. No terceiro encontro, houve um mal entendido. Um táxi entendeu que nós tínhamos que ir para um lugar, e um táxi entendeu que nós tínhamos que ir para outro. Resumo: para um lugar foram dois táxis, Titãs e seus empresários, e para outro só metade dos Titãs. Quatro num clube, quatro no outro. Quando nós chegamos nesse clube, já era bem tarde e o pessoal estava esperando a gente há algum tempo. Tá, então vamos encontrar no palco. Mas como vamos encontrar no palco se os cantores ainda não estão aqui? Então a gente falou, bom, é playback mesmo. Então quem estiver aqui, canta. A música em que a gente estava trabalhando nessa época era Toda Cor, música que o Branco Melo cantava. O Branco Melo não estava, e o eleito para cantar Toda Cor fui eu. A plateia viu que tinha alguma coisa estranha. Primeiro porque o número de integrantes tinha alguma coisa errada. Eram oito Titãs e só tinha quatro ali. Depois ficaram olhando para mim, tipo, esse não é o cara que canta aquela música. Esses caras são impostores. O pessoal do clube começou a ficar muito hostil. A situação começou a ficar perigosíssima. Nós rapidamente percebemos que poderíamos ser linchados ali com suspeita de sermos impostores. Olha, o clima ficou tão pesado e tão perigoso que nós correríamos o risco de vida, porque as pessoas podiam pular e acabar com tudo. A gente podia apanhar, sofrer algum tipo de agressão. Nesse momento, o Billy Bond corre pro palco e avisa: essa é a última música. A barra aqui tá super pesada. Vamos todos pro carro. O clima era realmente tão perigoso que ele, para distrair a plateia, enfiou a mão no seu bolso, tirou um bolo de dinheiro e arremessou na plateia. Como a gente falava em São Paulo, uma aleluia. Qualquer coisa que você joga para cima, carta, papel e dinheiro, se chama aleluia em São Paulo. Ele fez uma aleluia de dinheiro e aquele dinheiro realmente dispersou as pessoas. Era dinheiro de verdade. As pessoas se ocuparam, mas era muita gente. Então se formou um tumulto. Enquanto esse tumulto estava ali, a gente foi embora. Entrou correndo no táxi e foi para o próximo clube. Fomos salvos pela genialidade do Billy Bond, que jogou um maço de dinheiro em cima da moçada. Salvos pelo dinheiro, literalmente. Contos do Rock. Agora vamos direto para Alemanha, ao vivo, três músicas sensacionais. Songs. Rádio Manaua, Manaua. Get some more running and head out on the highway. We're looking for adventure in whatever comes our way. Once and explode into space. I'm like smoking lightning and heavy metal thunder, racing with the wind in that feeling that I'm under. Yeah, I'm gonna make it happen. Took the world in a loving grace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Rádio Manaua, Manaua. Die neue 107.7. Besser Rock und Pop. Músicas da parada da Alemanha na Rádio Rock 107.7 de Istambul. Programa Geografia do Rock. reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. But I can see you, your brown skin shining in the sun. You got your hair combed back and sunglasses on. Manawa. programa Geografia do Rock. Pedido do Ricardo Weber, Starship, It's Not Snows, e ele traz uma explicação bem legal. Starship foi uma banda de rock progressivo, era Jefferson Starship, que virou Starship, a banda é da Califórnia. Valeu, vamos curtir esse rock. Pois. Deu um problema aqui na música. Eu vou tocar na sequência. Onde quis. What I'm feeling inside, I can lie to myself, but it's you. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. programa Geografia do Rock. Manaua, rádio web, rádio independente. O financiamento coletivo manaua.com.br/2. Procure o site acesse, que lá você vai ver as inúmeras maneiras de colaborar com o nosso financiamento coletivo, assim mantendo a Rádio Manaua no ar. Ou mande ainda uma mensagem para Madeleine Poma, 993931747, nossa coordenadora do financiamento coletivo. Solterone, pilotando a nave, você está ouvindo o programa Geografia do Rock especial, apresentando o subgênero do rock AOR. Você ouviu Fenomena, Starship, It Not Snows, pedido do Ricardo Weber, Kiss Forever, Genesis, Invisible Touch, The Leopard, Histeria, Danny Koshard, The Boys, opa, Don Haley, depois Ariel, Lini New York, John Kay e Steppenwolf, Born to Be Will e Herbert Goldminer. Essas três são os hits da parada da Alemanha, da Rádio Rock 107.7. Depois Whitesnake, Here I Go Again, pedido do Ricardo Weber, David Bowie, Eros, Cinderella, Don't Know What You Got, Christopher Crow, Salim, Asia, Don't Cry, pedido do Ricardo Weber, Catherine Will, Weidou, Bon Jovi, Keep the Faith, Aha, Take It On Me, pedido da Daniela de São Paulo, e Bee Gees, Night Fever. Só aqui, né? É aqui. Que sequência sensacional. E tu que achou que rock era só heavy metal, thrash, death metal? Não. Tu já curtia rock e nem percebia que curtia rock. Sensacional essa sequência. Vamos mais. Que não para. O som aqui na Rádio Manaus não para. 23 horas e 2 minutos. Vamos de clássico Journey, Don't Stop Believe. Aumenta o som. Rádio Manaus. Took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a smell of wine and cheap perfume. programa Geografia do Rock. Três horas e 10 minutos. Talk of Rock. A War. General, a War. programa Geografia do Rock. Manaua. 23 horas e 25 minutos, você está ouvindo o programa Geografia do Rock, onde eu selecionei canções do estilo AOR, subgênero do rock, que essas são uma seleção, são muitas, e tem uma geração nova de bandas de rock que está trazendo de volta esse estilo dos anos 2000, 1990. Você ouviu Thundercats, Dragonial, Baldurak, ao vivo de Glasgow, de Oklai, de 2020, Eagles, Take Easy, Europe, The Final, Cold Down, Freewood, Dream e Johnny, Don't Stop Believe. Muito obrigado pelos pedidos musicais de vocês. Vocês podem continuar pedindo. E, inclusive, eu até esqueci de colocar o WhatsApp, né? Mas vocês podem mandar durante a semana. E eu vou selecionando para sexta que vem. O WhatsApp para pedir musicais é 999-22-32-39. 999-22-32-39. Durante a semana vocês podem ficar à vontade e mandar os pedidos para mim para sexta-feira. Ou então na sexta mesmo vocês podem pedir as músicas. Mas muito obrigado. Obrigado, Jair Sampaio, pelo suporte técnico. A Beatriz Fagundes, a diretora CEL da Rede Manaua, Rádio Web Manaua. E até sexta, a gente festa com Tina Thunder, um clássico, The Best. Ah, e amanhã é sábado. Tem Beatriz Fagundes às 9 horas da manhã e meio-dia tem o Monstro do Jornalismo. O cara é bom demais. Oscar Henrique Cardoso, no Revista Manaua. Não perca. Rádio Manaua. Manaua. Yeah.